todos vocês. Eu vou falar sobre plantação. Eu tô gravando vários vídeos agora falando sobre plantação, porque, gente, é muita coisa que Deus me mostrou. Agora falando sobre o fim e sobre a vigilância, para concluir. A plantação, gente, Jesus fala. Eu tava vendo um testemunho sobre, de um cara. E ele ora e Deus mostra para ele uma plantação. Um vinhedo. Uma espécie de plantação de uva. E tinha uva que tava madura. Tinha árvore lá que tava dando uva madura. Tinha árvore que tava dando uvas verdes. E tinha árvore que tava vazia. E tinha uma plantação de uva que tava morta. Não tinha nada. Tava morta. E cada uma delas dizia a respeito da situação da igreja. Cada plantação era a espécie de uma igreja. E as uvas eram as pessoas. Então, tinha igreja que dava poucas uvas maduras, que dava muitas uvas verdes. Tinha plantação que tinha uvas que a maioria era madura. Tinha plantação que não tinha nenhuma uva, que eram igrejas que estavam. Que só estavam ocupando espaço, mas não estava dando fruto nenhum. Eu, particularmente, eu penso que esse tipo de árvore que não tem nenhuma fruta são pessoas que aceitam o evangelho, mas não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus. Então eles não dão fruto nenhum. É como se fosse uma árvore sem fruto. E toda árvore que não der fruto, como diz a palavra, vai ser cortada. É uma vida, é uma pessoa dividida. Entende? E a árvore que estava morta, gente, era uma árvore que não tinha nem a palavra. Era uma espécie de seita, ocultismo que estava vindo sobre a terra. Esses ensinamentos que não tem nada de bíblico, que distorce a palavra completamente. Não tem uma coisa da palavra ali. Não tem nada. Fala de magia negra, fala de coisas assim. Era uma nova igreja que ia vir para contaminar. É a noiva do inimigo, sabe? A noiva de Satanás, que é a igreja falsa. Quando na Bíblia fala de noiva, se refere à igreja, né? Quando fala da prostituta, também fala de uma espécie de. Fala dos adoradores, gente. A prostituta e a noiva fala dos adoradores. Fala de pessoas. Fala de pessoas feitas para Deus. Pessoas que não. Que estão se prostituindo. Ou seja, pessoas que estão andando não com o marido, mas estão andando. Com pessoas que não são marido delas. Entende? Porque a prostituta é assim, ela não anda com noiva, ela anda com várias pessoas que não tem relação, que não tem ligação com ela. Ela não foi casada com essas pessoas, ela não foi feita para essas pessoas. Então ali estava falando de uma prostituta, ou seja, de uma igreja que vai falar só de. Eu não sei exatamente como que vai ser essa igreja, né? Eu creio que é uma igreja que não tem nada, absolutamente nada de Deus. Ela está totalmente morta. Ela não é como. Ela não é morna, sabe? Ela não é uma igreja mais ou menos, não. Vai ser uma igreja morta. Por que que eu tô falando isso? Eu tô falando assim. E no final do vídeo ele fala, né? para não sair blasfemando, dizendo que a igreja é de Deus e outra igreja, tipo assim, a gente falou para pedir discernimento, né? Pedir orientação. O discernimento vem pela palavra, gente. A gente tem que pedir para Deus nos ensinar, porque Ele é a palavra. A gente precisa ter Deus, entendeu? Então, a gente tem que entender que tipo de pessoas nós somos. Entende? Tem vários grupos de pessoas, né? Pessoas que amam a Deus e pessoas que amam a outras coisas. Então é isso que eu queria deixar gravado. Pense que tipo de pessoa você está sendo, né? No começo, essa gravação agora é referindo ao fim do mundo, né? Referindo-se à situação do mundo. Amém?